997, ele é autorizado a proa de Bob, estamos entrando em contato com o centro para autorizar uma proa mais à frente. Proa de Bob, 99970. Quatro 299 agora de cara, qual é a saída da EL? Dá 997, zero autorizado, Serra 3604, deixa 2500 pés na proa do Serra Vitor 366, autorizado a RNAV, reposto passando o mesmo. A proa do Serra Vitor 366, 2500, trabalho estabilizado, Serra 3604. No 2199, Celso 835, direto no 2199. Direto no 2199. Gol 2199, autorizado táxi Alfa, reportante de Juliette. Alfa, reportante Juliette, 2199. Mais. 3 anos, 3 anos, 3 anos. 997, Zé, descendo em Recife, 1, 2, 6, 9, 8, 5. Autorizado desses a 4 mil pés, a gente em Salvador, na 096, reposta para cancelamento do torre. Instrumento. Autorizado a RNAV, pista 1-0, após passando o serviço 366. Ok, senhor, estou voando 366, 2500 pés, ruta 3859. São 3604, complete-me, torre 1 no outro decimal 95. Torre 11295, bom trabalho. 1-2796, QNH 1-0, no meio. Bom dia. 3304, bom dia, continua a aproximação, portas está no carro. Bom, Maré. Tio Romeu Oscar, está autorizado a chamar na frequência livre pela coordenação do seu voo. Bom voo. O portão 1-0 está ocupado, vai manter a posição aguardando. Primeira curva direita, pista 1-0. Acione 5513, controle Salvador 1208. Azul 4299, cotejou correto, chame para o estacionamento. E você é a linha Blani e esse é recancelado agora o 1032, deixa 4 mil pés após a critério. E você é a linha serviço para terminado passando 065, autorizado a chamar na frequência livre, o controle se conhece está pelo inspetor, bom voo do ponto. 259, continua aproximação, guarda, está livre. Autorização para Fortaleza, por favor. Mande um instante para a cópia. Direito 219. Direito 219, 304. Que passa? A gente confirma ser chamada de pouso. 037, copiado. Controle de qual é o espaço do nesse setor, está autorizado a chamar a frequência livre pela coordenação do seu pouso. Livre, autorizado, ponto, palmo, sem chuva no, sobre o campo no momento, apenas pista molhada. Vento variável com 4 nós. Está livre, posto, com 0, está 3,5. Até a posição 0,5, parte 1, não, já 3,5. Já sim. Segunda posição 10, pushback acionamento. Gol 9038, livre por se acionar, chame para o táxi, aguardando a cópia. Livre acionamento, chamará para o táxi, aguardando a cópia. Gol 9038. Gol 2069, cópia. Escuta. Gol 2069, autorizado Fortaleza, conforme a rota do plano, apoio 19. Nível 370 autorizado, saída borda, transição froti, primeira curva esquerda, pista 1-0. Acione 5460, controle Salvador 1208. Fortaleza, conforme o plano, Pesulu 19-370, bordo off frontier, curva esquerda, pós decolagem da 10-5460-1208. Gol 2069, cotejo correto, sem estacionamento. Chamarei. Gol 9038, cópia. Só um minutinho pra cópia? Sim, chame cópia. Chamarei. Solo 3-4-1-2-0-9. 1095, aguarde para a cópia número 2. Guardando, 1-0-9. Solo Bonita, 3-8-5-9. Então, 3-8-5-9, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportaria. Zul 2796, autorizado decolagem, 2310 graus, 3 norte. Sim, sem decolagem, Zul Salvador, Eltan 3179, com a Kilo autorização. Eltan 3179, número 2, número 3 para a cópia, aguarde. Guarda. Gol 9038 para a cópia. Gol 9038, autorizado Recife, conforme a rota do plano, Pozulu 17. Saída Puca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, o nível autorizado 370, pista 1-0. Acione 5475, controle Salvador 1208. Controle 1208. Controle 1208, azul 2796, obrigado, bom serviço. Gol 9038, cotejou correto, chame para o táxi. Camarão, 9038. Pessoal, 1970. Gente, via Conde, nível 1970, azul 279. 9032, 128 a bordo, Aracaju 310. Gol 9038, autorizado táxi, via Patiuni Índia, ponto de espera da 102, Salvador, 11895, quem legal no 0 no meio. 0 no meio, autorizado táxi, Patiuni, 2195, gol 2199, após a passagem do Boeing da companhia, à sua frente, está autorizado ingresso Patiuni no portão 10. Sim, te mantém a posição, aguarda um momento para a copa. Bom dia, autorizada linha de colar, 010, vento 290 graus, 05 nós. Portão 8, aguarde para o posicionamento. Solta 3859. 3859, mantenha a posição de TGS, o portão previsto é o 4, está ocupado. Portão 1, autorizado, azul 4299, chancado. Controle Salvador 120-8, transponder 5523. Da 3179, autorizado Guarulhos, nível 340, perdulou 10, escola da 10, da Elena Mótima. 208 é o controle, 5523 é o código, posição é 9. Para Confins, aguarde a cota, bom dia, o ajuste 0017. 038, decolado 246, chame o controle, Salvador 120, décima 80. 208, obrigado, igual 9032. Ali para o início do pushback devido ao azul já puxando no portão 1. Salve Salvador, gol no 649, autorização de trato para Porto Seguro. Bom dia, gol no 649, número 2, para a Copa, aguarde. Aguardaram. Bom dia, 6312, 1 quilo. Bom dia, 6312, aguarde a cópia, o ajuste 9017. 095, 179, 2, 50, através do portão 5, gol no 095. Hotel através do portão 5, 0099. Com 108 abaixo, 430 e 80, até carregar a 9 azul, táxi autorizado direita, ponto espera 1895, ajuste 9017. Direita, controle 295, obrigado, boa. Boa 9095, segue o Embraer da Azul até o ponto espera, e a Índia, ponto espera 1895, 1017 no ajuste. Primeiro, nós já está o ponto espera, ponto espera 295, obrigado. 9017. São 9, autorizado, chame táxi, são 3179. Autorizado, está 3179. Azul 4399, a linha decola, vento 280, grau 03, né? A linha decola, 542, nota. Só não tem autorização do centro. 1032. Bom, 1095 ele mantém. Ali mantém 1095. Até mais da nova. Azul 4299, decolada 51 no chão contra 208. 208, bom dia, 4299. Salvador, bom dia, Azul 4299, passa meu pé, solicita direto a El. 4299, quanto está parando a colagem, se ele mantém a nível de voo 320 via saída da El. Após 2000, está autorizado voar na praia de Leda. Melhor ainda, 2000 Leda, sobe 320, 4299, obrigado. Voo 9038, chame Recife, 120, decimal 85. 2085, bom dia. Táxi, voo 2069, 132 a bordo, alternado São Gonçalo, 3 horas e 5. 2069, direita, ponto de espera, 1895, ajuste 9017. Direita, ponto de espera, 1897. O azul 9149 é o Paulo. Eu informo que devido à atualização do VDR lá no centro Recife, não encontraram seu plano de voo no centro Recife. Estão tentando resolver o problema lá junto ao supervisor do centro. Será que aguarda para autorização azul 9149? Tá pronto pra cópia? Pra cópia, bom, autorizado, Salvador, Porto Seguro, 340, via o Presulu 44. Decola pistão a zero, curva direita, da El, Leda, após Leda, direto, seguro. Nível de voo 340. Controle 1208. Transponder 5445. Salvador, 340, da Presulu 44, decola V10, primeira curva direita. Saída da El, transmissão Leda, direto Porto, seguro. Controle 1208, transponder 5445, gol 1649. Portão 612, chame pronto para prospeccionamento. Está pronto no portão 612 para prospeccionamento, gol. Ok, um gol no 649, aguarde para prospeccionamento, portão 612. Ah, está na guarda, obrigado. Paulo 3859, da posição 4, que nós vamos parar. O 3859, a Infraero mudou o seu portão será o 8, ok? Mantenha a posição agora. Ok, obrigado. 3139 para o táxi 168 a bordo, 3 horas e 40, Galeão. Então 3179, táxi autorizado via pátio, Índia e Alfa, então ponto de espera, no ponto de espera 1895, ajuste 9097. Imagem de Alfa 295-07-3-179. Portão 3859, após a aeronave da companhia indo para o ponto de espera, autorizado Juliette, portão 8. Após a aeronave da companhia, Juliette 8. E já está voltando a prova de Leda, o 14, né? 50, viu o Presulão 17. Decola pistão 90, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1208-5011. Me pronto para puxar o back acionamento. Chama a rádio. Dois, três, quatro, quatro, três, dois, um, este é Salvador, tá me ouvindo, CNA? 429, lá de Salvador, tá me ouvindo? 5x5. Muito grato, Gol 1095, é o Salvador, tá me ouvindo? Afirmativo, 5x5. Prossiga, Oceano 6319, tô na escuta. Salvador 120-18, transponda 50 no meio. Portão 3, chamei pronto para pushback pelo menos. Então 3179 ali mantém cabeceira no zero. 9 ali mantendo no zero. Autoriza para o Frotti? Sei que gostaria, mas não posso não, viu, capitão? Tá, Gabriel. Tá pronto para a cópia, o Papa Romeu, Oscar Mike Delta. Tem quatro próximos para esse self-back? No 649, autorizado, chame Tarek. Aparece. Oscar Mike Delta, autorizado, Salvador... Manati, meu pés, decola pista 97, curva à direita, ingresso corredor axé, mil pés, controle no 208, transponda 5501. Do 2796, Salvador. Serviço Salvador terminado, chame na Cajun 203. 1895 para acionamento e decolagem. Azul, azul, 9-1, vai. Prossiga, azul. A saída é Arbor ou é Arbor 1? Frequência 125 ano. 25 ano, bora. Autorizado, chame táxi azul 9149. Salvador, tá 3179, decolou. 179, o controle, contato. É, não entendeu o final da mensagem. Pode voar, lenda, senhor? Após 2000 pés, está autorizado Leda, está em contato radar 3179. Após 2000 Leda, está 3179. Controle Salvador, Gol 095. Para o controle. Gol 095, informa que após Arbor, solicita manter presente pronto para evitar a formação. Autorizaria voar na proa de Moscou? A minha, tá fora da minha área de responsabilidade e recebo tá sem radar, capitão. Tá, joia, agradeço, obrigado. Sou 1095, eu vou lhe instruir a chamar Recife agora, 1288, informando do desvio, boa viagem. 288, bom dia, obrigado. Salve Salvador, Gol no 649, pronto para o táxi, da UBG 77, 3 horas e 4 de autonomia, alterna com 5. Gol no 649, táxi autorizado até através do portão 5. Autorizado até através do portão 5. Salvador, tá 3304, informação Kilo, autorização Brasília. 3304, bom dia, Brasília, guarda cópia, o ajuste 10017. 3304. muito e boa viagem. 2-2-5, obrigado, bom dia. Ponto 1895, ajuste 1017, bom dia. Plano 649, segue em Braida Azul, ponto espera 1895, 1097 ajustado, boa viagem. Ok, segue o Azul, 1895, 1017, voo 1649. Paulo, o Xanara 6312, Xanara 6312, aguarde para o Chubete Sonora. Aguarde. Algum probleminha com o nosso plano aí? Tem coordenação com Recife. Tá bom. Recife 125-1, serviço será terminado. Recife 125-1-79, trato, bom dia. Oceano 63, 1-1, está passando a 7.000 densa, sem restrições para 2.500 metros. Ajuste 1017.1. 304, prossiga. Utilizado Salvador Brasília, 340, veio para o Zulu 17. Decola pista 10, curva à direita, saída Arbor 1, transição elétrica. Controle 1208, 50-10 no transponder. Salvador Brasília, nível 340, nossa Zulu 17, decola com curva à direita no perfil da Arbor 1. Transição é LEPA 5010, transponde 1208, é a frequência do controle. Portão 5, chame pronto para pushback acionamento. Chamarei. Deixa na 6312, autorizado pushback acionamento, chame táxi, portão 2. Autorizado, 6312, eu vou ter ataque. Oceano 63, 1-1, curve à esquerda, voe para o Serra Vitor 366, está autorizado a aproximar a Serra Inácio. Vai, esquerda, todo o Serra Vitor 366. Controle Salvador, bom dia, Zona Avião 49, Arbor, transição elétrica. Azul 49, Salvador, a senhora identificação. Identificou, avião 49. Contato radar de multi 1, 2, 4 a 5 milhas afastado. Tá? Certo, avião 49. Alguém da sala, 649, 300 graus, 059. Ok, Elin, livre decolagem, visão do 0, voo 649. Analógico, acho que como é que dá, bom dia, 0 no 7. Estacionada, 3, 1, 4, 4, agora 2. Autonomia 3 horas, alternando, são como são agora. Opção 6312, táxi autorizado, Índia e Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, 1097. O senhor 6311, Serra Vitor 366, aproximação, reduza, chega o trem, chega a torre 1895, cabelo. Na 3 e na 1, continua a aproximação, vai dando contato visual, ajuste no 0, no 7. Voo no 649, declarado azul no 0, 120, decimal 8. 1208, voo no 649, bom dia. Voo 2196, bom dia, guarde a costa, Salvador Porto Seguro, no 097, bom dia. Entrega mantém, que eu prefiro não sair. Salvador 6312, aguardando na espera. Xenon 319, pouso autorizado, pistola 0, vento 280 graus, 049. 6319. Controle Salvador, autoriza a proa 210, sua prevista formação, na posição, na proa de Dael. Autorizo. Negativo, a instrução para o questionamento é 3, 1, 2, está no ponto de espera da 0, ok? O senhor mantém a posição. Questionamento é 3, 1, 2. Copiou a torre. Zulu 4-4. Decola pista 1-0, curva direita, da El, Leda, após Leda, direto, seguro. Controle Salvador, frequência 120, décima 8, transponda 5-0, 1-2. Autorizado 360, Recife, a frequência 1288. Cidade de decolagem autorizada, vento 280 graus, 059. Decolagem autorizada, 280 graus, 59. Mike Delta, decolador de 1-6. Reporta na vertical do farol de Itapuã. Reporta lá na vertical do farol de Itapuã. Costa Mike Delta. É 3-2, decolada 1-7, controle 208. 208. Acho que o Mike Delta chama o controle 208. Controle 120-80. Autorizado. Controle Salvador, tá por meio, acho que o Mike Delta, bom dia. Acho que o Mike Delta, Salvador, bom dia, você. Decolada 0815, mantendo 510, corredor axé. Gente, eu falo livrou na zona de controle. Reporta lá, livrou na zona de controle, 20 fora. Nossa, Mike Delta. Autorizado. Via pátio em geral, é o ponto zero, no ponto zero 18-95-097 no ajuste. Fique atento ao Oceané, ingressando agora no pátio. Até o portão 2. Margem, ponto zero de 18-95-097 dentro do Oceané. Oceano 6312, suba e mantenha nível 330. Licença 330, 6312. Controle, Papo Romeu, Alfamante Delta, dá presente, voa direto para Manati, Alfamante Delta. Positivo, autorizado, Trapista. Passará, gente fora, Alfamante Delta. Bravo, Serra, Serra, meu cordial, mesmo atrasado, feliz ano novo. E realmente é um prazer falar com você. Feliz ano novo, senhor. O Bravo Serra, Serra, meu Serra, de Aguinha, está com destino em Prado Ré, Serra Juliette, 90 em Anque. Atenção, mantém 500 pés, único morro do Castanaro 2000. Positivo, prossiga em condições visuais, acione 2222 e informe livrando na zona de controle. 2222 vai reportar livrando o Bravo Serra, Serra. Salvador, 2196, próximo ponto de espera da Mazar. Gol 2-1, 9 metros da linha de decolar, 7.70 graus, 04 anos. A linha decola, 0-0. Controle, Salvador, muito bom dia, 1-1-8-4 da Gol, descida para 150. 1184, desça para 5000, ajuste 1097 e voe de Serra Vitor 368. 304 autorizado, puxa pega seu nome, chama o táxi. Papo da Golf, bom dia, guarda cópia, o ajuste no 017 para Congonhas. Décima 8. Décima 8. 6312, chame de Recife, frequência 12685. 2685, é isso? Positivo. Obrigado, 6312. O 1184 está passando por IP, a bateça para 4000. Desce para 4000, 10, o 1184. Bom, João, bom dia, Gol 2196 decolado na 6-4. Tem gol que é pra reduzir 250 5000, Gol 27. Positivo. Acione 2424 e suba para o nível 090. Controle, o Gol 2196, na sua escuta, cruzando 50 agora, na proa 220. Acione identificação 2196. Mencionado, seria manter a proa 220 para evitar a formação. O 2196, contato estabelecido, azimuth 157 a 5 milhas afastado, desvio autorizado. Táxi 3304, POB 201, 3 horas de 20 até na Campinas. 3304, táxi autorizado via India Alpha, até o ponto 0, no ponto 0195, ajuste no 017. Aqui 37 de Alpha, lá no ponto 0, 205, 3304. Sierra Lima, contato radar, azimuth 238 a 50 milhas, voe mar e chegada mar. Aqui Delta, frequência leve.